padre meu. Nunca viram isto antes. Era o poder de Deus. Foi um derramar de glória. Gentios assustados e também todos judeus. Pedro prega uma mensagem. Multidão se converteu. Cada um.